André Cedis, o mural de Ibi Coara. Alô, Giovanni, e a sua Paraty forrozeira. Alô, Ismael, com a bala de prata. Carreta do Mamute. Já que seu amor te dispensou, já que eu tô sozinho faz é tempo, e o destino nos aproximou, não vamos só ficar perdendo tempo. Já que seu amor te dispensou, já que eu tô sozinho faz é tempo, e o destino nos aproximou, não vamos só ficar perdendo tempo. Eu tô solteiro e tu tá, então bora ficar. Eu tô solteiro e tu tá, então bora ficar. Eu tô solteiro e tu tá, eu tô solteiro. Já que eu tô sozinho faz é tempo, e o destino nos aproximou, não vamos só ficar perdendo tempo. Já que teu amor te dispensou, eu tô sozinho faz é tempo, e o destino nos aproximou, não vamos só ficar perdendo tempo. Eu tô solteiro e tu tá, então bora ficar. Eu tô solteiro. Papai chegou, tá vindo a mídia.